Santo está o teu povo, em louvor e adoração. Levantamos nossas mãos, tu és digno de louvor. Reunido está o teu povo, em louvor e adoração. Levantamos nossas mãos, tu és digno de louvor. Santo é o teu nome, celebramos a ti, Senhor. Santo é o teu nome, nos rendemos diante de ti. Santo é o teu nome, celebramos a ti, Senhor. Santo é o teu nome, ó Rei das nações. Teu Espírito se move entre nós, a comunhão. Em espírito e em verdade te exaltamos, grande Rei. Teu Espírito se move entre nós, a comunhão. Em espírito e em verdade te exaltamos. Te Senhor, santo é o teu nome. Nos rendemos diante de ti, santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor, santo é o teu nome. Ó Rei das nações, santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor, santo é o teu nome. Nos rendemos diante de ti.